pra justiça construir. Leva eu o povo na rua. Oi, leva eu o povo na rua. Eu também quero ir. Povo na rua, que já chegou a missão. Vamos todos nos unir. Leva eu o povo na rua. Somos povo de Deus. Povo na rua. Começou pra parar, não.